Brasil é tão grande, né, Tom? Tanta gente diferente, tantas raças, culturas... Tá, mas e aí? Estão faltando os pastores de ovelhas. Lembra que os anjos foram primeiro falar com os pastores? Já sei! Os pastores podiam ser sertanejos! É, que cuidavam de cabritinhos! Isso! Então a história continua assim. No sertão nordestino, alguns homens e mulheres carpiam a terra seca. Em meio às suas cabras e aos mandacarus, sentiram quando o vento dos anjos e das aves soprou sobre a terra, anunciando a boa notícia do nascimento de Jesus. Foi aí que choveu no sertão. E então os sertanejos foram até Belém do Pará para ver o que os anjos tinham anunciado, que o Filho de Deus estaria em Belém, em uma humilde casa de uma favela. Eu aqui no meu sertão, o chão e o que brota é só.